Vamos na vontade. Por quê? Vou. Na raça. Por que falar de tudo isso? Quer falar sobre drogas, polícia, com que convivo? Dinheiro fácil, desgraças fáceis, ser explícito, expor nossos problemas, fraquezas, corações, compor ajoelhado ao muro das lamentações. Porque canta miséria, fome, histórias tristes, relatar que a maldade existe, manifestar desprezo, a justiça do homem, falar dos próprios erros que às vezes se escondem. Viver com peso de responsabilidades carregado, que nem um médium depois do passe, ficar no impasse de atritos alheios, ouvindo, gesticulando, se envolvendo, pra que lembrar que o mundo tá morrendo, se a vida é feita de momentos, se a bebida ameniza o sofrimento, por que que eu tento fazer do rap tratamento? Hey, o rap é combustível pra nossa vida, pra sua, pros fruta que torna corrida, é engrenagem pra quem quer melhoria, manifesto, ritmo, música e poesia. O rap é combustível pra nossa vida, pra sua, pros fruta que torna corrida, é engrenagem pra quem quer melhoria, manifesto, ritmo, música e poesia. Perguntas que vem depois de tempos no corre, e ver que os frutos colhidos nem sempre são os melhores. Ao contrário, muita gente que era frente caiu, virou refém do sistema, sei lá, não resistiu, enfraqueceu o movimento ao meu redor. Mas tenho que valorizar cada pingo do meu suor, cada momento de luta, e não só pelo grupo, mas por um mundo mais digno e justo. Seja um em 100 mil que assimile o que ouviu, sei lá, que ajude alguém a se encontrar nesse Brasil, nesse mundão carregado, aonde tudo é mercado, tem o seu preço, seu valor estipulado. Talvez por isso eu pense em subir no palco, e aí sim sinto porque continuo, não paro. São vários rostos verdadeiros que compensam tudo. Ouço palavra que tem peso de derruba muros. O rap é combustível pra nossa vida, pra sua, pros fruta que torna corrida. É engrenagem pra quem quer melhoria, manifesto, ritmo, música e poesia. O rap é combustível pra nossa vida, pra sua, pros fruta que torna corrida. É engrenagem pra quem quer melhoria, manifesto, ritmo, música e poesia. O rap é combustível pra nossa vida, pra sua, pros fruta que tão na corrida. É engrenagem pra quem quer melhoria, manifesto.